sono dos justos e dos pecadores. É neste contexto que o destaque de hoje inicial é, sem sombra de dúvidas, o novo álbum dos Sugar Cubes, que, embora ameace ferir de morte os egos mais sensíveis e desiludir os apoiantes mais quadrados, é sem dúvida um dos grandes álbuns do último trimestre da década. Sugar Cubes, Here Today, Tomorrow, Next Week. Sinais de fundo de hoje, sétimo ano, edição número 48, despacho habitual da Ana Cristina e António Sérgio para esta emissão e na dupla hora do Som da Frente. Contrariamente ao nosso hábito, mas porque não há outra maneira de o fazer, e eles bem merecem, um passatempo telefónico muito rápido, cerca de 1h30, para os que pensam desistir antes disso, com a oferta de 5 entradas duplas para o concerto que praticamente é a estreia, pelo menos em Sala Maior, o Rock Rendezvous, e sexta-feira que vem já para o Capitão Fantasma. Ooh. Quando o Life's Too Good surgiu, a surpresa sobre que Showcube se tomou rapidamente conta do mercado independente pela mão da One Little Indian, sendo alimentado por uma torrente de 12 polegadas, 10 polegadas misturas e remisturas, versões em inglês e em islandês, onde a vocalização de Björk era a estrela incontestada. A velocidade do consumo catapultou o Showcube para alvo de grandes propostas de contrato discográfico e muitos recearam que o velho fado do Atom Indie vendido ao Major se tornasse de novo realidade. Sick Photos, Cold Sweat, Birthday, Deus, todos eles mantinham uma linha que parecia precipitar-se no infinito das possibilidades vocais de Björk e dos efeitos de estúdio. A fórmula estava encontrada e vinha mesmo o tempo de ocupar o espaço que as diatribes já flácidas de Liz Fraser ameaçavam fazer esvair. Apesar da atitude sonora, mais endiabrada, e dos distúrbios produzidos pelas incursões de Einar, os Showcube não afugentavam curiosamente os amantes da estética polifónica de 4AD. vasanum Spíli glinda, skafa fruttu lendi sunan fritt fél Eindar hennur ekki hægt að stoppa hvað á ég að gera Lendi bara í eigum, hitti Johnny Gemma Mais uma das versões de que falámos há pouco, neste caso a Icelandic para Regina, ou islandesa. A negativa dos Cubes em assinar por uma editora grande e a fidelidade que muitos chamaram de canina ao mundo dos pequeninos baseou-se fundamentalmente no instinto de sobrevivência que neste caso se ligava à liberdade sonora possível num e noutro contextos contratuais. Yeah. primeira hora dos Sinais de Fumo, dupla até às 3, FM Mistério da Comercial, no lugar do som da frente, a esperança nunca se perde e o pequeno passatempo com oferta de entradas para o concerto próximo no Rock Rendezvous do Capitão Fantasma, efetua-se mais daqui a pouco. Não se interrompem assim, de um momento para o outro, um Sugar Cubes deste teor. Fiéis ao One Little Indian, os Sugar Cubes fizeram neste segundo álbum o que muito bem lhes apeteceu. Esse Regina, o primeiro single extraído do novo Here Today, Tomorrow Next Week, ainda mantém um cordão umbilical ao formato do velho Birthday. O resto do álbum é uma verdadeira reviravolta. As fórmulas esgotam-se, tudo o que é demais enjoa e os Cubes de sabedoria popular têm que subejo. Assim, a quem quiser procurar as piruetas onomatopeicas vai sair de orelhas a abanar, e não só, provavelmente também vermelhas, pois temas como Hit Me, que não é bem Hit Me, é Pump, Dream TV, Tidal Wave ou Hit The Menu, e que já soaram por aqui neste espaço dos sinais, assumem uma violência inusitada para quem se rotula graciosamente de cubinho de açúcar. Mas tal como os chocolates, Sugar Cubes ganham com o sabor bittersweet, o tal que se aprende a gostar. Sinais de Fumo, dupla hora do Som da Frente. Mais um número dos que vão finalizando o nosso sétimo ano de permanência por aqui, na emissão Sugar Cubes, que para além da chegada do novo álbum You Today, Tomorrow Next Week, do Max e Regina, que também soou nesta emissão há algumas semanas atrás, mantém data garantida para o Coliseu dos Recreios em Lisboa e, infelizmente, data única no país, no mês de novembro e logo no início, dia 5. Que seja sinal para um bom mês. E principal para os sinais de fundo hoje, Som da Frente até às 3, The Sugar Cubes, finalmente o álbum, e a Today, Tomorrow, Next Week. Hoje é a volta dos homens de preto, alguém que sai nesta loucurento, naquela noite de negro horror. Para quem já desesperava, os sons que pré-anunciam o passatempo via telefone muito rápido nos sinais de fundo hoje, não é nada do nosso hábito. Com entradas para o concerto de sexta-feira, próxima no Rock Rendezvous, com os Tequila Mal e Capitão Fantasma. Hoje lá, hoje a saída. Olá, longe lá, longe curti. Que porta da morte lá vou fugir. Olá, longe lá, longe curti. Que porta da morte lá vou fugir. Olá, longe lá, longe curti. Que homem de preto lá vou fugir. Os Capitão Fantasma saem das cinzas de um grupo muito conhecido na zona rockabilly, pelo menos no que respeita à capital. Através do 682072 da Comercial, 682072 Comercial Lisboa, os ouvintes dos Sinais de Fumo poderão tentar o ingresso duplo no limite de 5 ofertas para o concerto que em Lisboa, em escala grande, será praticamente a estreia. A pergunta: qual o nome de parte das cinzas do Capitão Fantasma? Despachem-se. Uma aposta de banda fortemente no que de febril e infeccioso tem o Hillbilly e o Rhythm and Blues. Bruto, Nazaré, Pinela, um trio que ameaça assombrar o Rock Rendezvous na próxima sexta-feira. Sinais de Fumo, a primeira hora ainda, emissão até às 3. Outro tópico que fica desde já aqui lançado, Jesus and Mary Chain, Automatic, o novo álbum, e para muitos um excelente LP, para outros a velha questão das dúvidas, até que o disco rode e tal qual parafuso venha a entrar em marcha no som da frente. E muito rapidamente agradecíamos para o 682072 da Comercial Lisboa um passatempo com oferta de 5 entradas duplas para o concerto de sexta-feira próxima no Rock Rendezvous do Capitão Fantasma. A pergunta: de onde vêm os Capitão Fantasma? Ou melhor, qual a banda que foi a principal fornecedora de elementos para este novo projeto? De salientar que o Capitão Fantasma atua também com suporte no Rock Rendezvous sexta-feira próxima. Exatamente os Tequila Mau. E de salientar também que os prémios que estamos hoje aqui a oferecer, entradas duplas para cada um dos nomes anunciados depois, serão recolhidos na bilheteira do próprio Rock Rendezvous no dia do espetáculo e a partir das 21h30 ou 22h. Mais som da maquete que o Capitão Fantasma nos facultou. tua cima da luz a falar sobre ti. A tua cama ao olhado para não sair daqui. Se a boca da lata cheia não pode, só matou a dentro da cara da morte. Eu aqui tenho ódio de ti e no chão de treinei. O tempo muda a vida, o diabo invoquei. Acabou esse segredo de dia, no jeito de dar a acumular o ódio para agora te matar. Eu aqui Invade o fogo e dois, é que tem no calor. Invade o fogo e dois. Corre o morro em contra dança, sentir o mal que dança. Diz os ventos de Martim, até o mal até ao fim. Pega a costa, vem a morte, dizem que está sem dor. Vem aí para te levar, te mostrar. Eu já! Invade o fogo e dá calor. Oferta de 50 entradas duplas para o concerto de sexta-feira próxima no Rock Rendezvous para o Capitão Fantasma. A pergunta pelo telefone 682072 da Comercial e passa tempo praticamente a acabar. De onde vem grande parte dos membros do Capitão Fantasma? Era uma banda que está de momento extinta, ou já está extinta, e que militava na zona do rockabilly, o que é bem raro no nosso país. Tempo a terminar, 682072, minutos finais, temos pouco tempo para utilização de linha, a vida é assim, cada vez mais difícil. Entradas duplas para o concerto de sexta-feira no Rock Rendezvous, que gostaríamos fosse uma grande festa de Hillbilly, Rockabilly e todos os Billys que quiserem. Capitão Fantasma, das cinzas de um salvo grupo de Rockabilly, com Bruto, Nazaré e Pinela, o trio que ameaça assombrar o rock na próxima sexta-feira. Já agora, um jeito de recado para outra gente habitante da zona do Bar Oceano, reclama-se por aqui uma cassete dos Censurados. Som de frente, uma 3 FM Mistério da Rádio Comercial, já muito perto do final da primeira hora de hoje, escassos 7 minutos, mesmo assim, outro dos tópicos principais da noite. Jesus and Mary Jane.